Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. A pergunta é: será que aprender a tocar violão é difícil? Esta é uma pergunta que muitas pessoas fazem antes mesmo de começar a estudar o instrumento, se questionando, dizendo o seguinte: bom, eu não vou aprender a tocar violão, tenho vontade de aprender a tocar violão, mas o violão é um instrumento muito difícil. Mas para a gente saber se o instrumento é difícil ou não, a gente tem que começar, né? Eu posso garantir para vocês que o violão, ele é um instrumento com uma dificuldade relativa, mas que não é muito diferente dos outros instrumentos, não. Então, o que acontece? Muitas das vezes, também tem a questão da quantidade de tempo de estudo diário, né? Muitas pessoas têm vontade de aprender a tocar o instrumento, mas não começam porque dizem que não tem tempo para aprender. Na verdade, não precisa estudar muitas horas todos os dias. O importante é estudar alguns minutos, né? Alguns minutos aí mais diariamente, treinando o instrumento e repetindo cada exercício. O que acontece muitas das vezes, né, que as pessoas até desistem, não só do violão ou de qualquer outro instrumento que estiver estudando, é que pegam muitos exercícios ao mesmo tempo, né, muitos estudos, muitas músicas, e aí acaba não dando conta, aí estudando um pouquinho de uma, um pouquinho de outro. E aí, o que acontece? Nenhum nem outro fica pronto. O interessante é, se você tem poucos minutos para treinar durante o dia, é que você pegue um estudo e domine esse estudo, né? Estuda todo dia a mesma coisa, repetindo. Até quando você tiver um certo domínio e segurança nesse estudo, aí você passa para o seguinte. Estudo pode ser um exercício, pode ser uma música, né? Mas sempre assim, primeiro você prepara um, para depois você preparar o dois, depois o três, e assim sucessivamente. E a gente não pode cair no erro de estudar muitas coisas ao mesmo tempo. Isso não funciona, né? O que funciona é estudo diário, né? Então você ter assim uma disciplina para você todos os dias, não precisa ser no mesmo horário, mas pegar no violão todos os dias, treinar um pouquinho os exercícios, né, para você dominar. E aí você vai perceber que o violão não é um instrumento tão difícil quanto algumas pessoas acham, tá? Ele é um instrumento, lógico, é um instrumento de 6 cordas, né? Que ele faz, e são cordas, são intervalos invertidos, né? E que a gente às vezes tem algumas posições que realmente a maioria das pessoas começam a querer desistir quando chega na pestana. Mas antes de chegar na pestana, tem muitos acordes que não precisa de tocar com pestana. E a pestana mesmo dá para substituir, até a pessoa ir dominando, né, a técnica da mão esquerda para conseguir tocar a pestana com facilidade. Mas o violão eu posso garantir, né, nesses muitos anos que eu trabalho, né, na didática do violão, que é um instrumento tranquilo para poder se estudar, se a pessoa ter uma disciplina, né, diária de estudo. E isso vale para qualquer instrumento, né? Até para uma flauta doce, que as pessoas acham que a flauta doce é o instrumento mais fácil, mas não é, entendeu? Não é tão fácil assim, porque eu também já estudei flauta doce quando eu fazia bacharelado, né? Então a gente tinha uma disciplina que era flauta doce. Eu percebi que não é um instrumento tão tranquilo de aprender, né? Mas para aprender a tocar a flauta doce, a pessoa tem que ter uma disciplina diária para poder aprender esse instrumento. Não foi o meu instrumento preferido, porque o meu instrumento sempre foi o violão. Ok, pessoal? Então, eu só queria, assim, deixar bem claro, né, que o instrumento, Quer dizer, claro, esclarecer, né, no caso, que o instrumento violão não é um bicho de sete cabeças, não. Ele dá para gente, para qualquer pessoa tocar, se tiver uma disciplina, tá? E dominar estudo por estudo, ok, pessoal? É não ficar pegando muitas coisas ao mesmo tempo. Não tocar com instrumento desafinado, né? E tem hoje aplicativo na internet que ajuda muito, quem não sabe, afinar o instrumento. Porque uma das coisas que atrapalha também é porque o violão é a pessoa que estuda que afina, né? E muitas das vezes o violão tá desafinado. A pessoa não consegue, mas hoje com os aplicativos é só baixar no celular e é tranquilo para poder afinar o instrumento, ok? E deixei também uns exercícios básicos, mais no final do texto, né, para você treinar. E também tem um link aqui, né, logo abaixo, que leva você a uma página onde eu falo a respeito de aprender a tocar violão por números, tá? Que vai ajudar bastante, tá bom? E aqui na lateral do blog nós temos vários exercícios, estudos para iniciante, intermediário e avançado, além do nosso canal lá no YouTube, que é só você digitar na busca Professor José Conceição, vai aparecer a minha foto, aí você clica, vai lá no meu canal, caso não seja inscrito, se inscreva, por favor, para poder dar uma ajuda, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro.